La la la ha la la ha la la la la ha la la la la la la ha la la ha. A flor do meu jardim, a mais bela rosa, meu anjo, meu querubim, a te dedico esta rosa. Especialmente de um jeito tão sensual. Minha rola, minha rola, minha rola vai em você. Minha rola vai em você. Minha rola vai em você. Vai em você, vai em você. E quando eu colocar, vê se geme baixinho pra ninguém perceber. Você, minha rola vai em você. Minha rola vai em você. Vai em você, vai em você. E quando eu colocar, decidi me baixinho pra ninguém perceber. Minha rola vai em, vai em, vai em, vai em, vai em você. Minha rola vai em você. Minha rola vai em você. Vai em você, vai em você. GR6 e Condzilla, peita pra ver!